ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. As variações Goldberg de Bach, ele não chamou de variações Goldberg, sim ária com variações modificáveis para o cravo. Essa obra atravessa o tempo e ela vai levar os nossos ouvintes a uma audiência de cerca de 50 minutos. Portanto, é uma obra séria, profunda, que exige atenção. Mas Bach tem essa vantagem formidável. Se às vezes, porventura, a nossa imaginação escapa, o momento em que retomamos é tudo belo novamente, porque a sua música é um continuum muito poderoso de harmonias, de fugas, de contrapontos e também de melodias. A obra é para cravo em dois teclados, mas nós vamos ouvi-la numa das gravações consideradas das maiores do século XX. A gravação, aliás, a segunda que ele fez das variações Goldberg, do grande pianista canadense, tido como um prodígio da música, Glenn Gould. Ele gravou a primeira vez em 1955, muito moço, e depois em 70 ele gravou novamente, e é essa a gravação que vamos ouvir. Ela é uma obra, a meu juízo, de meditação, e que é de grande agrado dos apreciadores da música, porque ao mesmo tempo é simples e complexa ou profunda. Esse é o mistério de Bach. Pode ser que aos ouvidos desacostumados fique difícil extrair na primeira vez em que ouvem essa obra toda a sua precisão e a profundidade de sua reflexão notável. Do ponto de vista musical, o uso das variações, sedução que acompanha os músicos desde Bach até o jazz, aliás, melhor dito, até hoje. Os compositores amam as variações, porque são improvisações, técnicas, criações sobre outros temas. A técnica de Bach, ao tempo de Bach, mais que de acordes, é a de duas mãos tocar em melodias, em contrapontos, fugas, fugatos, mais no dedilhado, como eu disse, do que nos acordes harmônicos da mão esquerda, como ficou praxe na harmonia posterior a Bach e os barrocos. A história das variações, depois chamadas Goldberg, é muito curiosa. Bach estava com 57 anos no auge de sua maturidade. Havia um delegado russo na corte da Saxônia que se chamava Kaiserling, era um conde. Volta e meia ele ia a Leipzig, onde vivia Bach, e muito admirava Bach. Levou até para ser aluno dele, Bach, um músico chamado Goldberg, que trabalhava para ele, conde. Só que esse conde era um tanto depressivo e hipocondríaco e sofria de uma tenaz insônia. Durante as noites de insônia, e por certo de angústias, é claro, o funcionário dele, o pianista Goldberg, no quarto ao lado, tinha como tarefa tocar músicas ao cravo, sempre que possível músicas alegres ou otimistas, até o sono chegar, ou não, para o insone apreciador de música, que era o conde. Certa vez em Leipzig, o conde pediu a Bach que escrevesse algo para cravo, relativamente solto, livre e até alegre, para o Goldberg tocar às noites e madrugadas. Pobre Goldberg, que ficava acordado ali, tocando enquanto a insônia do conde o fazia desempenhar esse trabalho. Bach aceitou o encargo e sentiu que a melhor maneira de satisfazer, mais do que o desejo, a necessidade do conde Kaiserling, seriam as variações pelo caráter de constante invenção sobre o mesmo tema. E escreveu o que hoje é uma obra-prima. O conde, aliás, as adorava. Nós vamos ouvir na interpretação personalíssima de Glenn Gould, um pianista que tem uma força vulcânica, e eu digo força vulcânica porque Pablo Casals dizia que Bach era um vulcão, apesar da aparente suavidade, da aparente beleza externa, um vulcão de emoção por dentro. O Glenn Gould é um artista de uma intencionalidade muito forte no que ele toca. Está tudo dito, o mais é ouvir as variações. Goldberg, aliás, é a área com 30 variações Goldberg, BWV 988, de Johann Sebastian Bach, pianista Glenn Gould. Thank you.